Continuamos transmitindo notícias para frequência 92.35, alterna 1-2-3-0. 1-2-8-3-5, 2-3-8, Gona 3-4-9. 7.6, boa noite, mantenha para o ADF, 2-4, no 2, ajuste 1-0 no 8. Bom dia, 31, 71, Foxtrot, confere 340, aguarde código para Guarulhos. Prepare por gentileza a saída Sano 1, transição norte, você. Autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 340, saída Block 1 Alpha, pista em uso no zero, transponder 5533, frequência do controle de Salvador em 120.8 com 3171. Obrigado para Guarulhos. Antes, 171, autorizado, Femtec. 325, vem se mantendo 0050, via chegada bom, reajuste 908. ataque de 159 a bordo, 4 horas de autonomia para o sinal Galeão. Gente autorizado, táxi via Pátio 1, Índia, espero pistola 0, chame novamente, ajuste, 1-0 no 8, TAC 3-1, 7-1. 18, autorizado, táxi, 3-1, 7-1. Chame 2, frequência 1, no 8, decimal 95. Continua a aproximação, tráfego já avistado, vento 200 graus, 099, pista livre, autorizado pouso no 0. Autorizado pouso no 0, voo 975. Sexta 3171, após o Boeing 737-800, companhia Gol, ali mantém. Após o Gol, autorizado a linha de manter, Sexta 3171. Chileno Lili 5, autorizado o final do procedimento e ele é o 73, que deu essa para 2002. Ajuste na zona 1 em forma estabilizada. E 776, solo zona 8, livre pista direita, taxi via Alfa, após Juliette, ingresso 71, posição 09. Alfa, Juliette, Patrono para 09, voo 975. 3171, vento 190 graus, 0,6 de nós, autorizado a decolagem, 190. Autorizado a decolagem, 190, 3171. Decolado aos 21, chame controle salvador, no 22, bom dia, 3171. Doutor, 3171. 3171, bom dia, contato radar, tudo bem, toda bloco no alfa, nível 340. 340, via bloco no alfa, tá 3171. CLS visual com a onda 0621. Semana 25, chame toda a frequência 118, versão 95. 2-3-5, bom dia, tráfego avistado, sistema 0 livre, autorizado pouso, vento 200 graus, 079. Livre pouso, nova terra, chame a 5, são 2-8, livre pista direita, após Alfa e Juliette 02, é a pista. Bom dia, olhando a pista, Alfa Juliette para o portão 2 na sua escuta, minha beleza. 3-5 primário, secundário 1-2-3, décima 8-0. 1759, bom dia, direção para 4.3, autorizado via chegada Belfi, ajuste 1.08. Bom dia, voo 90. Bom dia, autorizado Serra Brava, Serra Papá, Congonhas, conforme roda pelo de voo 310. Nível de voo autorizado 380. Decola pistola 0, primeira curva à direita, perfil saída Franco 1, Leda Motiva. 5542, acione transponder, controle opera, autorizado decimal 8, gol 9055. Salvador, 9, 10, 11. ahead. Shenzhen, San Francisco, 08, Lona, 055. Lona 759, autorizado o sinal ILS 63, desça para 2003, informe estabilizado. Estabilizado, estabilizado, Lona 759. Miami Taxi, 0550 da Gol. Contato, o que você pode o táxi?